Me diga, velho homem, onde posso encontrar alguém quem eu possa confiar? E falar sobre o que sinto e falar sobre o que penso. Tenho razão, não estou só. Você ainda fica pensando em pequenas nuvens de algodão. Você já não se importa com o que sente, com o que diz meu coração. Tenho tanto a explicar, você tanto a entender. Tenho tanto a ensinar e você tanto a aprender. Me diga, velho homem, onde posso encontrar alguém quem eu possa confiar? Não, não, não, não, não, não, não. E falar sobre o que sinto e falar sobre o que penso. Tenho razão, não estou só. Tantos sonhos, tantos planos. Velho homem, vou lutar pra vencer todas as dúvidas que eu possa encontrar. As divergências de ideias não deixarão entender que já mudam nossa história sem deixar acontecer.